5241, solicita voar na proa de Conquista. Após Arbor. Após Arbor, vitória da Conquista. 5241, agradece. Quatro, identifique, chegada a mar e desça ao 050. Chegada a mar e identificou 050, tá 3894. Olha, 7720, pediu uma gentileza. Poderia coordenar com centro, barro direto, posição bridge, por gentileza? Aguarde. Obrigado, hein. Romeu Tango Golfo, fumando 4-5. Tango Romeu Tango Golfo, 085, visual, vitória da conquista, autorizado, correio disponível, fumando, decola a pista 97, curva direita, corredor axé, restrito, 1.010, já está fora da barra, controle 120.8, aciona 5141. No zero. Se autorizado, está em condições visuais, pousa na pista 17, Lima Hotel Zulu. O Lima Hotel Zulu prossiga na LS e circula para 17 com a torre, frequência 118.6, boa noite. Boa noite, 118.6 com a torre, grave. Objeto 6720, autorizado direto bridge pelo centro. Direto bridge, obrigado senhor, muito obrigado. Trip 5241, autorizado direto Conquista. Direto autorizado para inspecionar a qualquer turno 567. M720, chame Recife agora, frequência 251, alterno 3325. 251, 3325, boa, 6720 leve. Para o táxi, voo pronto, 567, com 75 a bordo, autonomia 3 horas 55, alterna até. Voo 567, táxi é índio, vou esperar no 0-2-2-2, que legal no 0-2-0. Autorizado o táxi via índia, ponto de espera 1-0-118-6-2, é com o Billy, voo 567. Strip 54 no 5, 5 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Léo no 201. São 3603, identifique, chega da Mare, desça ao 050. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango Romeu Tangolf, decolada 97, corredor Axé. Romeu Tangolf, 1000 pés no corredor Axé, corta farol da barra. Vai botar farol da barra, mantendo o nome do pé, Romeu Tangolf. Controle, boa noite, Romeu 567 na Arbor. A Elessa passa 2.3 para 360. 567, contato radar, suba o 360 na Arbor. 360 Arbor. Copiei. Já tenho a cópia, copia? 0 com fins autorizado, Golão 273, via pessoa no meio, decola a pista no 0, curva direita, saída da El, lei da Bride, controle 120.8, acena 5440. Thank you. passou por 273. Estabilizado ILS, o Tan 3894. Ok, chame torre no noite, ele somou 63894. 86, boa noite. Tá com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, virando Galeão. 3297, taxi a Índia, com espera no 012, 862, que ligou no 020. Vazio, via Índia, não vou te esperar, 1862, a torre, Tan 3897. Sete, autorizado por de elefante. Devo 3603, mantenha chegada. Um Golf, suficiente para 2.500 pés, na proa de conquista. Lima, Quilo Bravo, Salvador. Qual seria a proa ideal para conquista? 252. Autorizado direto conquista Lima, Quilo Bravo. Direto conquista, Quilo Bravo. Gol no 567, chame Recife, frequência 1288, alterna 260. 288-260, boa noite. Salvador, boa noite, Tan 3294, liberou. 3294, táxi Alfa, Juliette, portão 02. E Alfa, Juliette, portão 02, 3294. Ainda não, vai ter que manter o perfil da árvore devido à aeronave descendo para 5 mil pés na chegada à área, ok? Ok, obrigado. Pushback acionado no portão número 3, é o voo 1273. 1273, autorizado. Pushback acionado, contato. Contato. 3894, reporta antes da Juliette. Reportaria antes da Juliette, 3894. Controle está 3897. 3897, contato radar, subo 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar direto da EL? Negativo, pode valer. Obrigado. Ok, aguarde para ascensão, Romeu Tango. Aguarda, Tango. Só com mais alguns segundos, o 3603 temos um tráfego 3 horas, 3 milhas, mantendo 3 mil pés. Um momentinho só. É, 3603. Tá 3894, antes da Juliette. Felipe, voo 1273 vai engraçar para 3 pacientes. Eu posso contar. Confirma, portão 3294. 3294 aguarda o reporte da Gol liberar passagem após Juliette, portão 02. Gente, aguardando o voo após Juliette, 02, então 3294. Para sim, autorizado, 085, Romeu Tango. Tango, você chama de pouso em conquista? Sente. Lima, Kilo Bravo, você chama de pouso em conquista? 220. Bravo, atente tráfego, 1000 pés abaixo, sua posição agora de 10 milhas, correção, 12 horas, 6 milhas, destino à conquista, é um Papa Alfa 34. Pronto. Reposte por aqui o Yankee Delta Jazz. Utilizado e avistando 3603. 3603, torre no noite desse momento. 18.6, obrigado. Então, 3897, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325, boa.